Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Princípios básicos. Parabéns! Você aprendeu muitas coisas hoje. Vamos fazer uma revisão rápida de tudo que vimos. Você descobriu um sistema simples, mas poderoso, para ajudar você a obter sucesso no seu aprendizado de inglês. Você aprendeu a fórmula científica de sucesso e como aplicá-la ao seu estudo de inglês para obter a realização do seu sonho de falar fluentemente. Você agora sabe como ver claramente o que quer obter, como estabelecer metas concretas e como traçar um plano para alcançá-las. Depois, você aprendeu como focalizar a sua atenção e energia nestas metas através de uma praxis diária de 4 passos que ajudará você a ser uma pessoa mais organizada e disciplinada para desenvolver hábitos positivos e realizar os seus sonhos. Ou seja, você aprendeu a importância do princípio dos 90%. Ao longo do tempo, você vai crescer e aperfeiçoar cada um destes processos e passos para adequar o seu estilo de aprendizado. Os 4 passos. A praxis diária de inglês é composta de 4 passos essenciais. Este é o 90% em que você terá que focar a sua atenção e energia se quiser fazer parte do grupo elite de alunos que aprendem a falar inglês. Vamos revisá-las mais uma vez. Passo 1. Planejar. Cada dia você iniciará o seu tempo de estudo preparando a sua mente e relembrando as suas metas de curto, médio e longo prazo. Imagine como será bom alcançá-los e os benefícios que isso trará à sua vida. Depois, pense sobre as coisas que poderia fazer durante o dia para alcançar estas metas e anote-as numa folha de papel. E por final, pode priorizá-las e iniciar o seu tempo de estudo e prática. Passo número 2. Preparar. Junte os seus materiais e procure um texto apropriado para o seu nível que te ajudará a aprender e praticar o que precisa para atingir os seus alvos do dia. Verifique que compreende o significado geral do texto. E aí pode começar a criar os seus exercícios. Se você tiver alguém te ajudando a gravar estes exercícios, pode aproveitar este tempo para começar a praticá-lo junto com ela. Passo 3. Transcreve o texto enquanto o seu ajudante faz um ditado ou você ouve a gravação do texto. Pratique os exercícios que preparou seguindo a sequência das 3 fases: ouvir, imitar e produzir. Quando sente que adquiriu uma boa fluência, procure usar o que aprendeu e praticou em conversas reais. Passo 4. Avalie o que fez anotando as suas dificuldades e progressos. Registre as suas observações para eliminar da sua vida o que te atrapalha e aumentar o que te ajuda. E para encerrar o seu tempo de aprendizado, você classificará e organizará os seus arquivos. Esta avaliação também tem outro propósito. Ela servirá como um pré-planejamento para o dia seguinte. O que você não teve tempo de fazer hoje, já pode ser guardado para ser concluído no dia seguinte. Então aproveite este momento para anotá-los logo numa folha limpa de despejamento diário e guardá-los em algum lugar seguro com o restante dos seus materiais para o dia seguinte. Continue a buscar oportunidades para praticar o que aprendeu. Procure oportunidades para usar tudo o que você já aprendeu, sejam com outros alunos, o seu professor, os seus amigos, etc. Sempre que puder, use o que já sabe e busque aprender mais com essas pessoas. Não pare de caminhar em direção à sua meta principal. Procure entrar em contato com outras pessoas como você, através de um clube de inglês, salas de bate-papo onde as pessoas falam inglês, e tente se virar para usar o que está aprendendo para comunicar com elas. Assista filmes legendados. Você pode procurar os roteiros dos filmes pela internet. Ouça músicas em inglês. Você também pode encontrar as letras das músicas pela internet. Seja criativa e procure meios de fazer o que gosta e curte o seu passatempo predileto enquanto treine e use o inglês que você está aprendendo. Lembre-se de que inglês não é algo que se aprende apenas lendo um livro ou decorando listas de verbos e regras gramaticais. É aprendido na convivência diária e ambientes sociais, comunicando as suas ideias, pensamentos e desejos com outras pessoas. Então procure fazer isso ao máximo. Para ouvir o restante deste clipe, acesse nosso site choquemate.com.